pensão está abaixo dos mínimos do INSS. Gente, então vai iniciar a espera sobre o externo, ok? Gente, chama o controle 1935 para instruções. 1935 ou 28208? 1935. 1935, até já. Informo todos os tratos estão no, na escuta da torre. Nós estamos agora abaixo dos mínimos para pouso e para decolagem. Está 3661 no suficiente. Voo no 3333 está 7. Voo no 924 primeiro na Alfa. Vai manter estacionado ou vai prosseguir para algum gate? Se não for atrapalhar os tráfegos que estão atrás de nós, a gente pode manter a posição. 924 ciente. Do 90. Toyota 3661. Prossiga. Só confirmando então também as decolagens suspensas. Próximos 10, 15 minutos sem previsão, né? Não, estamos aguardando um tempo aí. Não tem como a gente fazer essa previsão. Tá legal, então. É, nós vamos manter essa posição e dar na escuta, então. Obrigado. Sim. Passaria 2230, piso das condições climáticas. Todas as decolagens e aproximações estão suspensas. O senhor vai permanecer na 17 ou vai ter que retornar pro pátio? Podemos permanecer na 7, na 5, condições meteorológicas do aeroporto fechado. Sim, o senhor é o primeiro para decolagem, mas se abrir, o senhor não vai poder decolar da 17, porque a 17 tem que ter 600 metros de visibilidade para decolagem. Perfeito, então vamos caminhar para 1-0, autorizado. Então está autorizado o táxi a via pista, reporte na Lima. Reporte na Lima, 230 passageiro. Poderia informar as condições de movimento agora do campo, pro golpe 333. Teto aproximado de 200 pés, visibilidade de 1000 metros. Obrigado. Voo no 924 agora dá uma melhorada nas condições, as decolagens vão ser retomadas, táxi até antes da, até o ponto de espera, modifique sua saída para Pucaracaju com curva esquerda. Gente, Pucaracaju com curva esquerda, autorizado o táxi para o ponto de espera da 190, voo no 924. Afirme sem restrição, a restrição só as da carta após decolagem. Gente, segue as restrições da carta, voo no 924. Jet 6740. Prossiga. Foi um ato de peso, senhor. Eu confirmar se já passou a chuva forte sobre o pôr. Deu uma melhorada na visibilidade. Vai estar com a chuva moderada. Sobre a 10. Agora essa chuva está prosseguindo para a final da 1-0. Setor de aproximação ainda está muito ruim as condições. Deve melhorar daqui a uns 10 minutos com essa passada desse mau tempo. Ok, obrigado. gostaria de te chamar só no 219 para prosseguir o táxi. 219. O trip segue o voo? O trip 549, para quanto para dar 10? Gente, passarinho prossegue via pátio 1 e através do portão 612 mantém posição aguardando para ingressar aí na fila da 10, ok? Ok, então, via pátio principal, posição 60, uma informação da 2, seria um motor número 1 para decolagem. Pronto. Uno 984, autorizado, ingresso e decolagem, Uno 50 graus, 79. Autorizado, alinhar e decolar Uno 0, Uno 924. Uno 333 vai manter posição antes da Juliette. Posição antes da Juliette, visual com passaredo, Uno 333. 222, 30. Sim, antes da Inter. Uno 92, cópia? 92, cópia. Autorizado 330, Maceió, Peruísque 58, decola da 10, esquerda, Pucaracaju. 119-3551, 13, o transponder. A saída será Pucajama, após direto, Maceió. Só pode repetir, por gentileza, não consegui copiar. Autorizado Maceió 330, Aperuísque 58, decola da 10, esquerda, Puca, Jamo, direto Maceió, 119, decimal 35, 51, 13, o transponder. Seu ativo 3192 Datão, autorizado Maceió, nível 330, Aperuísque 58, decola da 10 com curva esquerda, na saída Puca, Jamo, após Maceió. 1935 é o controle, transponder 5113. A nossa formação está prosseguindo aí para o setor oeste, está melhorando as condições. Já vamos retomar as aproximações. Ok, então, já parou a chuva sobre o campo então? Chuva leve sobre o campo, mas na final ainda está com a chuva pesada. Está prosseguindo para o setor oeste essa chuva. Ok, obrigado. Passaredo 2230, passera 10, pronto. Passaredo ali mantém. A linha mantém, passarela. O 489 aguarda ainda para posto, devido ao número da mais a ponto para quem? Será liberado de 1. Gente, está na escuta o azul 489. Espera. O passarela 2230 confirmando saída da EL até da EL após direto. Da EL. Sim. 924, decolada 5000, chama o controle. 1935. 1935, gol 1924. Pode prosseguir o táxi, gol 1333. Autorizado, seu ponto ferro, 333. É ponto ferro, 333. Passarela autorizada a decolagem, 140 graus, 10 nós. Aliciana, 2231, 0. Vento 140 graus, 10 nós. Parada. Perdão, no zero pronto, 5429. Sente manter a posição, Tripe. Vai manter. Salvo Salvador Azul 4089. Como chamou o solo? Azul 4089, senhor. O senhor teria um estimado para iniciarmos o nosso pushback? O Azul Azul 489 e aguarde pra push. Eu já liguei o Webjet, que era o número 1. Estimado aí de mais 3 a 5 minutos, ok? Gente, 3 a 5 minutos, certo. Perito 5489, após decolar, sua saída vai ser da El, após da El direto, mantendo para espera. Da El, após da El direto, tá, mantendo para espera. Passaredo, chame controle, 1935, decolando 58. Obrigado e até já. Voo no 333, após decolagem no zero, vai fazer perfil, Gol e Gonza. Ativo, após decolagem. Gol e Gonza, ainda tem a restrição de 333? Negativo, só as restrições da carta. Grata, Gol 333. Jardim 661, após decolagem, vai fazer a saída da Euleda, após Ilhéus, cumprindo apenas as restrições da carta. Da Euleda, 3661. Torre Azul 4060. 060, com a sua aproximação, reporte avistando o campo, ajuste padrão, vento 130 graus, 15 nós. 13, qual o teto estimado e a chuva, por gentileza? A chuva agora aumentou a intensidade, chuva forte, teto estimado de 400 pés. Ok. 126 POB, 3 e 50, alternamos com fins. 26 com fins, confirma, Tonuí? 3 horas e 50, amigo. Está autorizado Juliette, na Alfa para o Ponte Espera da 2, 1013. Juliette Alfa, Ponte Espera da 10 com 1013, vai 6741. O Torre, o Azul 4060, a pista está livre? Afirmo, pista está livre. Positivo. E o pouso, se avistar, está autorizado? Afirmo. Caso avista, autorizado o pouso, 150 graus, 15 nós. Ciente. Salvador, o 408 mais, poderia confirmar a pista está operando em tudo extinção, senhor, ou está com a restrição do hotel? Confirme? A pista 10 está operando toda a extensão ou o Motan está valendo? Está toda operacional, completo. Grato. Perito 5489, ali mantém. Ali mantém 5489. Torre, é o Webjet 6740. Prossiga. Para confirmar, por favor, o Azul conseguiu pousar, senhor? Pousou nos mínimos, só confirmar ele aqui, tudo ele avistou. O Torre, o Azul 4060. Durante a aproximação, a chuva está leve, porém a 300 pés ela fica forte novamente. A gente avistou nos mínimos. E aqui no final da pista a chuva já está mais fraca também. Ok, mas você poderia confirmar evento de rajada, alguma coisa assim, não? Não, a aproximação praticamente estável. O vento está fraco na curtíssima final. Não está batendo e não está jogando para o lado. Obrigado então, amigo. 4060, solo 02, reporte pista livre. Livrou a pista. Só reportando ao colega que vem visual durante toda a aproximação a 300 pés. Dá uma guardadinha, nos mínimos dá pra ver de novo a pista e tá tranquilo pra pousar. Gente. Chama o solo azul? Firma 2199. Obrigado, boa tarde. Torre de Salvador, é o Papapapá, é a Copa Serra, voando na proa de Coimbra, alinhado no localizador. Papa Sierra. 3549, autorizado decolagem, 130 graus, 14 nós, ajuste 1013. Gente, autorizado decolagem, 3459. Papa Sierra, quanto à aproximação, repórter avistando a pista, ajuste no 0 no 3. O tráfego da Azul que pousou anteriormente, reportou que avistou nos mínimos a pista, a 200, é isso. Positivo, Papa Sierra. Seu portão é o número 10. Aguarde ingresso no pátio. Alfa vai mantendo da Juliette para depois prosseguir pista 10. Tá, posição 10. Housekeeping. Trip 5489, decolada 03, chama controle, 1935 a viagem. 1935, obrigado. Prossiga. Sabe que você de chegar um pouco mais à frente, mais próximo do TAN? O Web tem consegue prosseguir um pouco mais pro TAN de espera? Afirmativo, já estamos chegando à frente já, tá visual com azul para ingressar na Juliette. Obrigado. Fui informado para liberar a entrada do pátio, pode estar livre, eu prossigo até o portão 10. Gente, após a jet, livre 10, azul 4060. Obrigado. Sierra. Serra avisteu o tráfego, está autorizado o pouso. Vento 190 graus, 8 nós. Realmente, Salvador, só se ver a pista a partir dos 230 pés. Papa Sierra. Aqui é o Ciente. Torre Salvador, o azul 4064 em contato bilateral com controle, suas condições do campo. Que aguarde o gol no 333, alinhar e manter pistão no 0. Ali mantém pistão no 0, gol no 333. Papa Sierra, seu solo foi aos 06, livre à direita e informe pista livre. Papa Sierra, me mantenho nesta frequência, eu passo para do solo. Quero a aeronave está à escuta para condições operacionais instrumentos dos mínimos. A última aeronave pousou cerca de 2, 3 aeropés, visibilidade estimada agora de 1.500 metros, chuva forte, o vento de 1.60 graus nos aeronaves. Paciente, chuva forte no campo, ainda prossegue, azul 4064. É, chuva forte na Bahia. Na Bahia, paciente. Solo 3192 até. 3192. Tá pronto, push? Pronto. Ok, agora só um instante. A passear já vai ingressar no pátio? O hangar do Graé poderia continuar no grande pátio? Chama 219 para taxar para a Serra. A Serra. Solo de Salvador é o Papapapá, é com o Papa Serra adentrando o grande pátio. Destino hangar do. O hangar do Graé. Pátio 4, Papa Serra. Papa Serra está autorizado a prosseguir via pátio Lima, Mike, informe na Quebec. O azul 4089, coordena para a equipe de solo, após esse pequeno forte passando na retaguarda, está livre seu push. Livre push para o azul 4089, obrigado. O TAN 3192 também está liberado, push no táxi. Trabalha 92. Paulo Salvador, boa tarde, eu vou no 781. No 781, Guarulhos, confirme nível. 3400. 400, aguardando um copo. É escuta. Bola 333, vai decolada no zero, vai fazer a saída da EL, restrita ao 40, aguardando vetoração do controle. Ativa, saída da EL, mantendo o 040, confirma? Confirma, restrita ao 040. Saída da EL 040, aguardando decolagem da 333. 333, autorizado decolagem, 60 graus, 10 nós. Decolagem 333. Salvador, gol 675. Prossiga. Contato ainda com o centro, efetuando órbita. Para condições mais atualizadas, por gentileza. A condição está muito instável em Salvador. No momento, nós estamos agora com um teto de 600, 700 e visibilidade de 3.000. Entretanto, a gente está com pancada de chuva em toda a terminal e a pancada normalmente está vindo do setor oeste para o setor uísque, que está comprometendo as aproximações. Por enquanto está tranquilo, mais tarde a gente não sabe como é que vai estar devido a essas pancadas que estão vindo no sentido 2810. Certo, mas as aproximações estão continuadas ou estão suspensas? Não, as aproximações estão continuando. Está livre as aproximações. Estamos só aguardando o sequenciamento do controle. Tá, perfeito. Saberia informar quantos tráfegos existem antes do 1675 para pouso? Pátio 4, Papa Serra. Do órbita e um TAM ao central sul de Salvador. Não sei qual a sequência que seria o seu tráfego. Qual o número do senhor? 1675. Gente, eu deve ser o terceiro. Terceiro, obrigado. Eu acho, né? Que eu não sei porque deveria dar a altitude do senhor. Tá ok, obrigado, agradeço, senhor. 1675. 333 decolado aos 12, chama o controle 1935. 1935, obrigado, boa tarde. Controle, gol 648. 648, prossiga. Eu estou em órbita aqui aguardando as melhorias de condições, você podia confirmar, a chuva é muito forte ainda? Chuva forte intermitente. Tá ok, e a tendência? É, então, a gente está com condições instáveis. A gente, o nosso caso é que essa vem as pancadas que vem do mar aqui para cima do aeroporto. Por enquanto a pancada passou. Agora a gente não sei quando é que vai começar a outra pancada. Ok, agora é moderada? Agora é moderada. Ok, obrigado. Correção 3661, está no ponto de espera da 1-0, pronto. 3661 no ciente, mantém o ponto de espera, eu vou. Estou aguardando a liberação da sua decolagem. 3661 no ciente. Um autorizado, ingresso e decolagem, 190 graus, 10 nós. Autorizado alinhar e decolar, 3661. Fernando, confins para o táxi. Entendido 83, confins, 4h30, isso? Afirma. Ponto de espera 283, 1013. Ponto de espera 283, chamaremos azul 4089. Para o táxi 392, atamos 150, 330, alterna Aracaju. Aguardo azul 3192, segue o mesmo, ponto de espera 283, 1013, o ajuste. Aguardo, 1013. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 4089, no ponto de espera pronto. Azul, ciente, número 2, no ponto de espera. Número 2, 4089. 3661, no decolado azul, no meio, chama controle, 1935. 1935, boa. Pista 6741 ali mantém na 1-0. Ali mantém pista 10, objeto 6741.